da cura e elimino o acordar de manhã e poder ter com quem contar pra que minha mente disperse com a brisa do mar, sigo na brisa do mar e de outras cositas mais. Mentiras sinceras custam mais reais, dinheiro é foda, mas eu não posso morecer. Eu faço o que gosto e vocês pagam pra ver minha derrota, pagam pra ver minha desgraça, desculpa aí. Talento não escolhe carcaça, com a minha arte, minha família, eu pretendo seguir. Não sei se fui escolhido ou se fui eu que escolhi. Não sei se fui escolhido ou eu que escolhi. Não sei se fui escolhido ou se fui eu que escolhi. Não sei se fui escolhido ou eu que escolhi. Não sei se fui escolhido ou se fui eu. E você segue torcendo pra que tudo dê errado. Eu ignoro, eu tô a pampa de conselho de frustrado. Eu não suporto olhar pro lado e fica vendo cara feia. Cê pode me tirar tudo, a mente é rica, a mente é cheia.